perco tempo ouvindo a voz da multidão. Pros pés de break eu não dou satisfação. Se o meu rap é moda, é diferente de modinha. Dos mano que escreve tipo sopa de letrinha. O bang louco nego acabou de começar. Decide então de que lado você quer ficar. O mal atrairá, já existe em qualquer lugar. Mas eu não vou ficar esperando ela me abraçar. Jesus nunca vou te deixar, porque reconheço onde é meu lugar. E fez por mim tudo aquilo que eu jamais poderia pagar. Se sou agressivo na rima, melhor ser assim do que um marginal. Quem me conhece já sabe de onde eu vim, isso era normal. Ando na boa, pois sei, quem luta por mim não pode mudar. Faço por merecer, a vitória é minha, não posso parar. Vencido, falido, perdido, meu inimigo já vai escalar. Quem sabe conhece a verdade, já tá mais que pronto, já pode lutar. O bang louco começou, uou, uou. Só entra nele vencedor, uou, uou. Jesus tá vindo, ele é Senhor, uou, uou. Bate as suas mãos e adore ao Senhor. O bang louco começou, uou, uou. Só entra nele vencedor, uou, uou. Jesus tá vindo, ele é Senhor, uou, uou. Bate as suas mãos e adore ao Senhor. Deus usa os loucos para confundir os sábios. E no nosso bang só coloca é vencedor. A banca que venceu o crime, a banca que venceu as drogas. A banca que bate de frente a toda a maldade que vem pelas costas. Que tá no bang não teme o futuro. A sua supremacia te garante um lugar seguro. Bem longe da malandragem, de um sobe, desce, mó viagem. Família unida, levanta a saída na rima, traga mensagem. Mensagem consciente que ajuda muita gente a escolher apenas o rumo. O chefe do bang louco te alerta e não dorme nem um segundo. Não deixa a janela aberta, senão uma hora vai chegar o ladrão pra levar os seus filhos e a sua mulher, porque você foi um vacilão. Mas ainda há tempo de você rever os fatos. No final das contas, vale a pena por esse ladrão ser levado. O vale do bang já tá marcado e você pode ter muita sorte. Fique atento, a qualquer momento Jesus voltará, essa é a ideia forte. Só vai sobrar CD e disco pra contar a cena. Os pé de break, nossas rimas vão valorizar. O nosso rap anuncia aquela cruz vazia, tipo premonição misturada com profecia. A vinda do Messias, o bang da anistia. Pra quem ignora, acaba sendo agonia. No rap DJ Alpiste, sacerdotes MC. Junção de louco mostrando quem é que manda aqui. O bang louco começou, uou, uou. Só entra nele vencedor, uou, uou. Jesus tá vindo, ele é Senhor, uou, uou. Bate suas mãos e adore ao Senhor. O bang louco começou, uou, uou. Só entra nele vencedor, uou, uou. Jesus tá vindo, ele é Senhor, uou, uou. Bate suas mãos e adore ao Senhor. Contagem regressiva pro final do seu mandato. Depois não vai dizer que não foi avisado. Cê viu o filme, mas vai ser pior que isso. Eu li na Bíblia e por isso eu acredito. A salvação de milhões depende dos guerreiros que vão à luta aqui e no mundo inteiro. Pra pregar a palavra, firmão, cê deixa falha. No som faço minha cara, vou nessa batalha. Porque me deu força assim, gosta e torce por mim. Sabe que tenho pra dar mais do que eu posso pensar. Muito amor e respeito pelo meu povo do gueto, que apesar do mau jeito, luta pra fazer direito. Mas não há tempo a perder. Quem viu um filho nascer, sabe que louco é viver. Tem muito que aprender. Meu verso tem o poder pra tudo isso mover. Tô na missão, envolvido no bang pra renascer. O bang louco começou, uou, uou. Só entra nele vencedor, uou, uou. Jesus tá vindo, ele é Senhor, uou, uou. Bate suas mãos e adore ao Senhor. O bang louco começou, uou, uou. Só entra nele vencedor, uou, uou. Jesus tá vindo, ele é Senhor, uou, uou. Bate suas mãos e adore ao Senhor. Bate suas mãos, bate suas mãos, bate suas mãos e adore, bate suas mãos e adore, bate suas mãos e adore. Boy.